¡No me toques los borbones! No me cuentes tus penas que voy a bostezar. No sé lo que es un pico ni lo que es madrugar. ¿Qué me cuentas, peón? Mi vida es el copón. Mi apellido Borbón. Mi apellido Borbón. ¿Qué me cuentas, peón? Mi apellido Borbón. Mi vida es el copón. ¿Qué me cuentas, peón? Mi vida es el copón. Mi apellido Borbón. No me toques los borbones. Mañana Arabia, luego a Pekín. Soy emisario de mi país. La gran empresa me adorará por mis servicios. Todos a bailar. La cadena está en camino ya. Para ti, para mí, para el rey. La cadena se puede palpar. Para ti, para mí, fuera el rey. Estafadores de profesión, curanderos que curan el SIDA. Ah, rapaz, voltamos mais uma semana, mais um descarrego aqui na Mutante Radio, também via podcast, aqui nessa alegria que é as interwebs mundiais. Semaninha cabulosa, eu não quero datar os programas, mas olha, as democracias estão indo pro cacete, nego esfaqueando o candidato, museu indo pra caceta, enfim, cara, democracias em xeque e xeque ao rei. Foi a música do Escape. Escape é, pra mim, a maior banda de ska punk que já pisou nesse mundo, não só por ser espanhola, os caras mandam muito bem. E esse programa vai ser especial, vai ser um programa dedicado a essa banda que eu tanto aprendi a gostar. Fui ver show dos caras em Buenos Aires há alguns anos, quando ainda estava no Brasil. Então, vai ser um disco especial. Esse que a gente acabou de ouvir foi Jaque al Rey, Cheque ao rei da Espanha, né? Depois eu comento um pouco do que eles estão falando. É um adianto do disco novo chamado Game Over, que eles vão lançar agora em outubro, no comecinho de outubro, vão sacar um disco novo, provavelmente vai ser o último da banda de Madrid. E falando em show de Buenos Aires, que eu fui ver os caras, eles vão fazer uma tour desse show do disco novo, do Game Over, dia 8 de fevereiro do ano que vem, de 2019, eles vão estar pisando em Buenos Aires. Cara, se eu fosse você, eu pegava um voozinho, ia lá para Buenos Aires, porque Brasil é impossível. Então vá lá para Buenos Aires, vá ver o show dos caras, que é muito foda. Foi um show que eu vi, mais de 40 mil pessoas, coisa assim, dentro de um estádio, 40 mil pessoas para ver o Escapé. Tinha gente de toda a Argentina, de outros países também da América Latina. Os caras foram de busão para ver. Puta, que showzaço! E vamos lá, vamos começar o programa especial dessa semana, que é em homenagem a essa banda de Madrid. E vamos abrir aí com algumas outras músicas. Eles sempre meteram o pau em algumas instituições, e uma delas é a Igreja Católica, a nossa tão querida Igreja Católica, com Sexo e Religião, do álbum El Vals del Obrero, disco de 1996, metaleira nos teclados ainda. Eles ainda não tinham metaleira bem estabelecida, que hoje é uma das marcas registradas. O grande carisma da banda é a galera dos metais. Na sequência, vamos com 0,7 do disco Escapeu, de 94, primeiro disco dos caras, o disco auto... como chama? Self-entitled? O disco auto-intitulado. Esse 0,7 quer dizer que era uma proposta da ONU, onde os países que tinham o maior PIB teriam que doar 0,7% do PIB aos países mais pobres, e é meio que falando, pelo amor de Deus, doem para os países mais pobres. Enfim, questões políticas, a gente sabe que, por exemplo, os países da África, que são países muito pobres, que têm um PIB muito baixo, são governados por ditadores, uma galera que ia pegar essa grana e ia roubar. Enfim, vai um pouco mais além da doação, teria que se monitorar aonde está gastando essa grana. Escapé também é uma banda que gosta muito de futebol. Banda de Madrid, do bairro de Vallecas. O bairro de Vallecas é um bairro no sudoeste madrilenho, e é um bairro essencialmente de trabalhadores. É um bairro... bom, hoje já mudou um pouco o perfil do bairro, mas é essencialmente um bairro trabalhador, um bairro... uma quebrada, vamos dizer assim, de Madrid. E lá existe um clube chamado Rayo Vallecano, que é o clube do bairro. Vamos dizer assim, é como se fosse o Juventus, por fazer uma analogia em São Paulo. E eles são fanáticos desse clube. O Rayo Vallecano e também é um clube que vale a pena mencionar. É um clube que já, por exemplo, jogou o ano passado com uma faixa em homenagem ao movimento, à luta LGBT. Então é um clube que tem bastante ligação com o socialismo, com a luta obreira, e eles são fanáticos por esse clube. E a gente vai fechar esse primeiro bloco desse especial, desse programa especial do Escape, com Como um Rayo, uma homenagem ao Rayo Vallecano. Vamos lá, a gente já volta no descarrego dessa semana, vai! Disfruta de la vida y apoyar, que son dos días y que nadie te reprima. Rebelde contra la hipocresía. siquiera que presume de conservador. He aquí la hipocresía moral, la que sufren los viejos sin placer carnal, delimitando su sexo para procrear. ¡Se puede hacer! E antes da gente fazer um tour pelos discos dos caras, eu queria fazer alguns comentários. Por exemplo, bom, vamos adiantar um pouco no tempo, a gente vai pro último disco deles, o 99%, logo vou comentar também a razão desse disco. Vamos tocar, por exemplo, o primeiro som, Radiofalácia. Rádio Falácia fala muito sobre as fake news, né? Isso, esse disco de o 99% de 2013 e já falava sobre as fake news. Por exemplo, uma parte onde ele diz "Tenerte bien dormido, este es nuestro acometido", ou seja, desde que você durma muito bem, desde que você entre na nossa conversinha, essa é a nossa missão. E na sequência Se o Dadá no papagaio, ou seja, o cara que abraçou a conversinha do, da imprensa, do Quarto Poder, e repete esse discurso, tanto discurso de direita como discurso de esquerda, tanto faz, depende da imprensa que a gente está conversando, repete esse discurso como um papagaio, como um mantra. Ele não absorve essa música, não absorve o discurso, não absorve a mensagem, não pensa, não reflete sobre ela, simplesmente repete o que vem no WhatsApp, o que vem nas redes sociais. E esses são dois discos, duas músicas do disco 99%, que é o último dos caras. Mas o Escapé, eu queria fazer alguns comentários antes de seguir com outras músicas. O Escapé é uma banda que me pegou muito, muito novo, no final dos anos 90, graças a algum parente que veio, né, visitar a Espanha, e eu acho, olha, Ska, eu acho que o pessoal vai gostar, vou levar esse disco, e realmente acertou em cheio. Trouxe o Vals del Obrero, e que baita sonsaço. O Vals del Obrero, tanto as letras como musicalmente, ele estava um pouco avançado do seu tempo. Se você comparar o que estava sendo feito em relação ao ska punk, principalmente o norte-americano, você via que tinha muitas influências. Embora eles tivessem essa, como é que eu vou chamar, deficiência técnica da parte dos metais, eles queriam pôr metais, mas não colocaram, então substituíram pelo teclado. Inclusive o tecladista é também uma peça-chave da banda, e fiz muito bem essa simulação dos metais. Mas quando o Escapé incorporou os metais a partir do disco de 2002, virou outra banda e mudou muito. Mas o disco de 96, ele chamou muita atenção por causa de muitas letras. Mas a gente vai falar sobre esse disco na sequência, que é o disco que traz, por exemplo, o Cannabis, que a gente vai tocar na sequência. Então vamos com mais um bloco, mais um pouquinho de música de Escapé pra vocês. Vamos lá. Falou, até já, meu filho. Tenerte bien dormido, ese es nuestro cometido. Radio Falacia, Radio Falacia. Detrás de ese cristal que deforma la verdad, te vamos a hacer ver a este mundo del revés. Si te sales de la lista, te convierto en terrorista. Radio Falacia, Radio Falacia. Nosotros te inyectamos lo que dictan nuestros amos. Tenemos el deber de obligarte a obedecer. Comunicación adulterada, contaminación. Que oculta la verdad, desinformación. borracho. Bobo descerebrado. No razonas. Me das arcadas. Repites como un loro lo que dicen desde el televisor. Así les quiere el Estado. Cocina de Me das arcadas. Te siente con valor a tu verdugo. Ríndete al amador. ¡Oy, oy! É, pois é, rapaz. Aí, fomos de Cidadano Papagaio e também antes Radio Falácia, né? Músicas de 2013, mas refletem muito bem os nossos tempos hoje. Não só no Brasil, que na Espanha também acontece bastante da galera acreditar piamente no que diz as TVs, o que diz o rádio, o que diz as redes sociais e repetirem como um papagaios bem treinados esses discursos que a galera quer que você repita. Mas vamos lá, vamos seguir um pouco a ordem cronológica das coisas. Vamos lá. Não, antes da ordem cronológica, vamos a algumas músicas que a mim pessoalmente me significam muito. Por exemplo, A La Mierda. Uma música que aparecia no disco de 2000, chamado Planeta Escória, que é onde eles criticam duramente aos patriotas, a galera reacionária, que geralmente são xenófobos e odeiam nada que seja diferente dele, né? Nada que seja diferente da sua raça, nada que seja diferente da sua do seu conjunto social eles odeiam. E para essa gente eles mandam uma música que tem um nome bem, bem forte e significa bastante. A la mierda, ou seja, vão todo mundo pra merda. E é uma das minhas músicas preferidas do Escape, também no disco do Vales del Obrero de 96. Eles chegavam com outro, aliás, o maior clássico da banda, que é repetido a plenos pulmões, como a gente pode ver, por exemplo, no último show dos caras, que foi gravado na Eslovênia, se eu não me engano, o último show, o DVD, eu quero dizer, foi gravado na Eslovênia, e é Cannabis, ou seja, a banda de gringaiada lá do leste europeu cantando Cannabis, que é um ode, um hino à legalização da maconha, que é outro mote que o Escape defende com unhas e dentes, que seja legalizada a maconha, embora aqui, hoje em dia, na Espanha, tenha um pouco de liberdade com relação ao consumo e à compra da maconha. Você não precisa comprar diretamente com o traficante, com o cara da quebrada. Você tem alguns clubes de maconha que é para o consumo da droga, que eu acho que é uma solução razoável para esse problema da maconha. Vamos lá. Primeiro vamos abrir esse bloco com Villancico, que é do disco Eurose de 98, mais ou menos o Papai Noel Velho Batuta da Espanha, onde eles criticam fortemente o consumismo absurdo do Natal. E na sequência, a la mierda, primeiro, na sequência, Cannabis. Ai, programinha especial do Escape, muito foda. Eu sou mega fã dos caras. Vai. Es Navidad, todos juntos vamos a brindar. Por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India, y mueren niños. ¡Feliz Navidad! Navidades de hambre y dolor. Ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías que nos guía, ofrece su filosofía. Nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar. En el ambiente hay felicidad. Vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cante, mis hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Huye, Dios mío, nadie con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador! Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual. Siempre al lado de los pobres, defendiendo sus valores. Comienza a cantar y en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. Cantemos hermanos todos juntos hacia el Vaticano. Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición. Un negocio millonario con la fe de los cristianos. Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador. Un negocio creo, el Vaticano es un imperio que devora con ingenio, predicando por la caridad. 25, ya es Navidad, todos juntos vamos a brindar por un revolucionario que intentó cambiar el mundo, el primer hippie de la humanidad. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Hablar con la pared, menguar tu estupidez, tu xenofobia, hacerte comprender que tu agresividad se puede responder con mala hostia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. ¡Mi libertad! Huir de la razón, perder la dignidad, tu forma de pensar. Te quiero recordar que somos muchos más y vamos a combatir tu xenofobia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. ¡Mi libertad! Radical, gritaré nazis nunca más. Oh, oh, oh, seguiré en mi condición de radical, gritaré nazis nunca más. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siémbrame la libertad. A la mierda. A la mierda lo que puedas ladrar. A la mierda. A la mierda lo que puedas ladrar. A la mierda. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. ¡No china! Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legalización. en Tirso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una Chinatron, dame ya esa Chinatron, saca ya la Chinatron. ¡No hay chinas! Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una Chinatron, yo quiero una Chinatron, una posturita tron. No chinas, no chinas soy. No chinas, no chinas soy. Legal, legalización. Cannabis. De calidad y barato. Legal, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. Legal, legalización. Cannabis. De calidad y barato. Legal, legalización. Cannabis. Basta de prohibición. É, rapaz, é... Eles têm... O Escape, eles têm claras, né, a posição política, e isso eu admiro muito neles. Eles têm uma posição política muito voltada à esquerda, e eu respeito essa escolha. Eu aprendi muito também da própria esquerda, ouvindo as músicas do Escape. Absorvi muitas das ideias, concordo com muitas, discordo de alguma coisa, mas eu acho que o Escape faz críticas duríssimas estando dentro do establishment. Isso quer dizer, por exemplo, esse último, o que a gente tocou, a música que a gente tocou na abertura, Hack and Ray, me dá um orgulho pessoal ver que uma crítica tão pesada ao rei da Espanha, que é uma figura qualquer coisa também, mas tá, por exemplo, nos trending topics, não, nos recomendados do YouTube, no momento dessa gravação, alguns dias após o lançamento do clipe, tá lá no recomendados do YouTube. Ou seja, existe uma mobilização política nesse país, que é muito legal, e o Escape ainda é influente, mesmo gravando disco a cada 5 anos, e provavelmente esse sendo o último. A gente ouviu agora Cannabis, El Vaso del Obrero, é o maior hit, por assim dizer, do Escape, e no fundo a gente está ouvindo Derecho de Admisión, que é uma das músicas, por exemplo, que tem tom críticos mais internos, eles funcionam dentro da Espanha, são políticas. Por exemplo, essa música, ela diz sobre políticas de admissão em bares, em casas noturnas, que o dono da casa guarda o direito de admissão. Ou seja, se ele não for com a sua cara, você não entra. Isso é lei na Espanha, Não importa se você tem dinheiro ou não. Se você... O cara olha pra você, fala, você não vai entrar no meu bar, você não entra. E isso é uma lei na Espanha. Coisas que, sei lá se são boas ou não, eu acho que não. Mas enfim, o Escape, eles têm alvos bastante definidos. Eles criticam muito a igreja, eles criticam muito a família real, eles criticam muito a burguesia, eles criticam muito o capitalismo. É o que eu falei, eles têm um viés político da esquerda muito forte. Vamos lá. Seguimos, e nessa mesma mensagem a gente segue com esse especial do Escape. Por exemplo, a próxima música é La Estampida, que é, para mim, o melhor disco dos caras. Que Corra La Voz. Essa música abria esse disco de 2002, chamando a juventude a se organizar e a lutar. Pois é, cara. Na sequência também do Que Corra La Voz, vamos de Niño Soldado, citando crianças palestinas que são obrigadas a pegar em armas e lutar contra os seus inimigos, pessoal judeu. Bom, enfim, o que acontece naquela quebrada também na Palestina é um negócio que não tem cabimento no ano de 2018, no século 21, não faz o menor sentido. E fechando o bloco, vamos com El Olvidado. É uma música um pouco mais esquecida, né? Para fazer um trocadilho com o próprio nome da música, do Que Corra La Voz, que eles fazem uma homenagem aos mendigos e a galera que mora em situação de rua, que é uma crítica que normalmente se faz, críticas políticas e tal, mas a gente esquece essa galera de situação de rua. Vamos lá, mais um bloquinho agora especial ao disco de 2002, Que Corra La Voz, que é um disco onde foi introduzido, por exemplo, os metais não feitos nos teclados. Os metais foram introduzidos. 2002, pra mim, um baita ano pessoalmente. Muitas aventuras eu me lembro ao som desse disco, Que Corra La Voz, pessoalmente. Já era épocas da internet, consegui esse disco primeiramente através das piratarias da internet, mas depois comprei o original, evidentemente. E é um disco que eu tenho guardado dentro do coração, Que Corra La Voz, disco de 2002 do Escape. Pelo amor de Deus, vamos lá, vamos ouvir essas peças maravilhosas, vai! We'll be right back. donde no hay nada. Tras esa línea que separa el bien del mal, mi tierra se llama miseria. Y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Me he convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar. Me han enseñado. Yeah. su absoluta miseria. ¡Corre! ¡Empieza el gran hermano! E agora a gente volta com o disco de 2008, após o hiato, o primeiro hiato da banda, com algumas diferenças, né, criativas, vamos dizer assim. Eles pararam entre 2002 e 2003, que eles gravaram o Incontrolable, que era um primeiro disco ao vivo deles. E entre 2003 e 2008 eles fizeram esse hiato e voltaram depois com Lágrimas e Gozos. É um disco essencialmente criticando a Igreja Católica, a religião. Tem outras músicas mais pesadas, temas mais pesados. A gente abre, por exemplo, com Nifu Nifa, que é bem condizente, por exemplo, ao período que a gente está vivendo nesse momento no Brasil de política, de eleição. E aquele negócio, a gente olha para todos os candidatos que estão aí apresentados e a gente fala, putz, nenhum vale, é tudo desgraça, é tudo carniça da mesma farinha. E é isso que quer dizer, por exemplo, Nifu Nifa, ou seja, nenhum nem outro. E é complicado você olhar para tantas opções e não ter uma opçãozinha decente. E esse é o crítico, e essa é a música muito crítica que o Skaper fez no disco de 2008, Lágrimas e Gozos, a democracia em geral, que é um sistema, infelizmente, é um sistema fadado ao fracasso, e principalmente, isso é uma crítica pessoal também, eles criticam na música o voto útil. Puta, cara, eu odeio isso, eu não vou votar nesse, porque eu acredito, esse candidato eu acredito, porque ele não tem chance de ganhar. Então eu vou votar no outro que eu acho que tem chance de ganhar. Pelo amor de Deus, cara, não faça voto útil. O voto útil é voto burro. Vote em quem você acredita. Não vote em quem você não acredita porque não tem chance de ganhar. Pelo amor de Deus, Nifu Nifa. Na sequência vamos de Fuego e Miedo também. Uma música que tem um significado bastante pesado desse disco 2008, que mostra a relação entre a galera armamentista, que quer de todo jeito, né, ter o direito de portar armas de fogo, e compara um pouco seus medos e frustrações, comparando a música, inclusive, lembra bastante uma música de western, e eles fazem essa comparação da galera querer atirar pra tudo e com o Velho Oeste, né, a gente não tá mais nessa época do Velho Oeste, não faz o menor sentido todo mundo sair andando armado simplesmente porque quer, né? Qualquer coisa que acontece, o cara saca a arma e arrebenta tudo, resolver tudo no tiro. Era uma época de merda e não faz o menor sentido esse tipo de política. Vamos fechar com Que Puedo Decir, que explica o mundo, é uma música que tenta meio que explicar esse mundo desgraçado que a gente vive para os pequenos que a gente tá trazendo para o mundo, né? Na época eu não tinha filho, hoje eu tenho filho e essa música significa muito. Que eu vou dizer para o meu filho, por exemplo, de tantas injustiças que tem nesse mundo? Lágrimas e Gozos, baita disco, retorno do Skaper em 2008. Vamos lá, vai, bloquinho. y aburridos mítines sin credibilidad. Tras esa careta angelical se refugia la mezquindad. Ya he votado y todo ha terminado, te he dejado de interesar. Tu mirada ha dejado de brillar, hasta la próxima, chaval. Ni fu ni fa. Democracia que se convierte en banalidad. Puedes elegir sin diversidad. Si no estás con las gigantes, dando la oportunidad de votar a blanco negro, no puedes optar a más. Sumiso como un pavo, esperando la Navidad estoy, aguardando el milagro. Ninguno de vosotros me puede representar. Dame democracia en la que pueda participar. Nos engañan con un cebo, la quimera de la libertad. Todo es patraña hoy. ¡Producto! que en el mundo hay tanto dolor. ¿Por qué se hacen las guerras? ¿Por qué se siembra el miedo? ¿Por qué violamos a la madre tierra? ¿Por qué se mata en nombre de Dios? ¿Quién inventó las banderas? ¿Por qué agonizan personas pidiendo auxilio en nuestras fronteras? Cuentan que existe un Dios tan poderoso y perfecto, porque creó el sufrimiento y a tanto inocente condena al infierno. Porque me hablas de amor y paz si el mundo es un vertedero. La paz muere con el odio y del amor es dueño el dinero. ¿Qué puedo decir? Semilla de nuestra sangre, mi amor, mi niña, mi vida. Ver tu sonrisa es un soplo de aire. El futuro es una canción. Te canto a ti, compañero. Tienen que ver nuestros hijos que el mundo tiene que tener remedio. Chegamos a 2013, ano que o Skape lança 99% disco crítico ao capitalismo, aos que realmente mandam no nosso mundo, que são o 1%, e é por isso que esse disco se chama 99%, um baita disco. Também, depois de um segundo... Aliás, eles fazem ato para cada disco, e não foi diferente entre o Lágrimas e Gostos e o 99%. 99% tem uma capa maravilhosa, um policial, um desenho de um policial carcando aqueles ferros de marcar gado na barriga de um cidadão, enfiando no meio da barriga esse ferro de marcar gado com escrito 99%, e sendo que ele próprio, policial, tem um 99% tatuado no braço. É genial esse pensamento, que a própria polícia que reprime o cidadão também faz parte do gado que somos nós, e eles só obedecem as regras que lhes são mandadas. 99% a gente abre, por exemplo, com Oniomanos, que critica empresas de empréstimos e também o pessoal que pega empréstimos e se endivida e tem que gastar adoidado nesse mundo de Deus. Um baita clássico pra mim do Skaper. Na sequência, Cê Acabou, que é do 99%, foi o primeiro single dos caras e diz muito sobre esse medo que a gente tem incrustado dentro de nós, que a gente aprende a ter medo de tudo, a ter medo, a medo da autoridade, ao medo de perder o emprego, ao medo de ficar pobre. A gente sempre tem esse medo incrustado dentro da gente, e eles criticam muito no Se Acabou. Baita letra, musicaça. Depois vamos de Quienes Sois, que critica, que dá nome às pessoas que mandam no nosso mundo, ao 1%. Por exemplo, eles citam o Clube de Bilderberg, que é uma reunião entre a galera mais rica, os empresários que detêm o poder nesse mundo. Letra também para refletir muito sobre o nosso mundo. E fechando o bloco do 99%, vamos de uma mudança, um reggae. Vamos de África Agônica, que critica também o tratamento que o resto do mundo dá ao continente africano em geral. Que descasso esse 99% de Skaper também, meu. Os caras fizeram um tour toda a América do Sul e eu fui lá para Buenos Aires, como eu já comentei. Eu vou falar, 99% também é outro maravilhoso disco do Skaper. Vai, meu filho, vamos de mais música. Pasa la noche entera viendo la sois, aliados en la oscuridad. ¿Cómo sois? ¿Respiráis? Quiero ver si en vuestros ojos hay humanidad. Mostraros ya, salid de ahí. Os haremos sucumbir. Y repartida, desnuda y despojada. Welcome to Africa, agónica. igual con tu África, agónica África. Mantienen el desequilibrio y la desposesión. Mil veces saqueada, violada y desmembrada. Igual con tu África, agónica África. Tus hijos bajo el yugo de una nueva esclavitud. É, e vamos chegando ao final de mais um Descarrego, cara, que programa sensacional aí, o total quase duas horas de escape e dava para ter falado muito mais, é uma das minhas bandas favoritas porque me ensinou muito as críticas ácidas, a olhar o mundo de outro jeito, assim como muitas outras bandas punks. E o Scapa, ele tem essa diferença, ele é uma banda de ska que eles tocam, eles poderiam ser uma banda punk, por exemplo, pela acidez das letras, mas eles são uma banda de ska, e isso inclusive eles dizem na letra do Scapa, que a gente vai fechar esse programa, que a música chama Scapa, lançado também no disco de 2013, 99%, e eles querem que a gente, claro, critique o mundo, mas não perca a nossa essência, que é curtir, que é festejar, é dançar. Então o ska é pra isso, por isso que eles tocam ska e não punk, por exemplo, que a gente tem que criticar sim, mas olhar pra nós mesmos, pra não ficar com aquele rancor e também tirar um pouco do peso das nossas costas, né? Então isso é uma das coisas que eu mais gosto no ska, eles criticam muito pesado, todas as letras são alguma crítica social, de igreja, são críticas pesadas, músicas punk na sua essência, mas eles tocam o ritmo ska e muito, posso dizer que são versáteis, como a gente pôde ouvir agora na música África Agônica, tocando reggae, e para mim é uma das bandas mais completas, que eles não só juntam letras com melodia e com produção musical, uma produção musical, olha, fina, muito bem feita, os caras gravam engenharia de som muito foda, eu sou fã da banda porque é uma banda boa de fato, e por isso que eu digo, de ska punk é a melhor, na minha opinião, a maior banda do mundo nesse segmento do ska punk. De ska core existem outras, mas de ska punk com letras ácidas, críticas, ríspidas e também dançáveis, por que não? É ao concurso, na minha opinião, não tem outra banda que chegue perto do Escape. E vamos chegando ao final de mais um programa, né? E já falei que a gente vai fechar Mis Colegas, é uma música que significa muito pessoalmente para mim, também veio no disco Que Corra La Voz de 2002, e ela fala sobre as amizades. É uma das poucas letras do Escape que não são críticas, e sim de exaltação da amizade, dos amigos, do amor, das muitas formas de amor. Uma baita música, para mim, uma das minhas favoritas do Escape, que é essa banda maravilhosa. Valeu por ter ficado aí quase 2 horas no total ouvindo esse som. Agradeço muito a você que ficou aqui. Não tenho mais palavras. Ai, ai, ai. Valeu, falou. Até a próxima na Mutante Radio e também no seu podcast. Falou e um abraço. Caminando despacio, sin ganas de sonreír, de sonreír. Hemos quedado en el barrio. Unos litros y 100 duros de hachís perdidos en cualquier lado. Soñando con escapar la mayoría del paro. Y el que curra del trabajo temporal, han pasado 10 años. Mis colegas, ¿dónde están? El que no anda en el maco. Hace poco lo acabaron de enterrar. La heroína no acudió a su funeral. El chaval, siempre a la sombra de la sociedad. Somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad. Que no te vio sonreír, sonreír. Aún no tienes tu dosis. Por la noche te tienes que prostituir. Maldita mierda prohibida. Que nuestro sueño rompió, lo rompió. Hablábamos de injusticias. Comentábamos nuestra revolución. Comentábamos nuestra revolución. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar.